1982. Me lembro bem, foi difícil, mas o Senhor estava comigo e hoje eu te louvo. Porque tu és fiel, tu és majestoso, tu és grande, tu és o infinito, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo fôlego de vida, Senhor. Muito obrigado por estar aqui, Pai, mais uma vez, adorando o teu santo nome e contando a minha história. 82, onde tudo começou. No hospital regional, um bebê pardo chorou. Numa cidade humilde, em algum lugar do Brasil, filho de caboclo nasceu depois da guerra civil. Dos seus irmãos se destacou, bem diferente, com certa idade e pensamento tão ardente. Tão pequeno já gostava de ser independente. 10 anos, seu primeiro presente, sua mãe falou: meu filho, por que essa dor? Dos 6 filhos, será que eu não te dei o amor? Como todo adolescente, curiosidade na frente, sempre achar que tá certo, faz o que sente. Crescendo, aprendendo, habilidade, ouvindo, com as malandragem da quebrada se confundindo. Os comentários, foram logo surgindo. Esse daí dos 15 não passa, que pena, menino. Itaporanga, onde começou os primeiros passos. Na Bela Vista rolou os beijinhos, amassos. Tem orgulho de ser paraibano sertanejo. Foi criado comendo farinha, rapadura e queijo. Esquecer essa terra acolhedora não tem jeito. Lembranças do agreste, pés rachado com amor no peito. Luiz Gonzaga, canções de inspirações. Asa branca, símbolo do Nordeste, muitas emoções. Com 11 anos só queria brincar. Aprontava, se juntou com JP, as aventuras começava. Aí, quantas festas juntos, quantas fitas na madrugada. Iludido no mundão, hein, tio? Amanhecia na quebrada. Desse jeito, ao Senhor, eis o caminho, filho, vem. Estou aqui, a minha vida a Deus pertence, mais ninguém. Estou aqui, a minha vida a Deus pertence, a mais ninguém. Por mais que seu pai falava, ouvido não dava. Só pra conquistar, hein, é quem sua ele não acreditava. Foi desse jeito. Certo, seu coroa ensinava, ele não aprendia. No mundão vai quebrar a cara um dia. Tinha vontade de sair, essa era sua meta. Não sabia o que estava por vir, era tudo festa. Enquanto isso, sem conhecimento, se estragava. A gravidade do álcool na vida se agravava. Religião não tinha, só cachaça com farinha. Se os vizinhos moscassem, o tira-gosto era galinha. A diversão no clube rolava, som de mala. Saía sem avisar a mãe, preocupada na sala. Na volta triste pra casa, todo mundo a pesão. A pá de irmão, litro na mão, era a diversão. Os pais humildes na casa dele não era de luxo. Não faltava arroz e feijão pra encher o bucho. Ele passou dificuldade, humilhação, preconceito. Tudo que aconteceu fortaleceu o sujeito. Amizade derruba barreira, em 2000 saiu com emoção. O destino estava decidido, dia da separação. Ele foi pra São Paulo, JP parar na prisão. Escreveu pro JP com muita satisfação. Tem esperança de reencontrar aquele velho irmão. Do seu amigo, boas lembranças no coração. Dos garotos da Bela Vista, lembrança de infância. Muito contra ele, inveja, vingança, ganância. Se um dia puder ouvir amigos, canto com esperança. Na vida, quem sabe perder, vence mesmo na distância. É, do fundo do poço, Deus lhe ressuscitou. Aleluia. Pensou que estava tudo acabado, hein, tio? Uma luz brilhou, hein, irmão. Louvo ao Senhor, eis o caminho, filho, vem. Estou aqui, a minha vida a Deus pertence, mais ninguém. Estou aqui, a minha vida a Deus pertence, a mais ninguém. Com atitude de adulto, espírito de criança, faz sua própria segurança, Jesus, com esperança, glória a Deus. Do fundo do poço, Deus lhe ressuscitou. pensou que estava tudo perdido, uma luz brilhou, o ódio do peito transformou, hoje virou amor. Sempre acredite, parceiro, na salvação do Senhor. Das suas próprias histórias virou compositor. No peito que passou, passou, não guarda rancor. Ele aceitou Jesus Cristo como seu salvador. O passado enterrado, transformado o ódio em amor. Hoje crescido, fica lembrando, pensando, não foi por acaso nem engano que está louvando. Quando você quer trutar a Deus, escuta seus planos. Jesus, o caminho certo, com ele hoje está caminhando. O menino rejeitado, ele cresceu. As barreiras do sofrimento, ele venceu. O ódio do peito transformou, hoje virou amor, amor. Sempre acredite, parceiro, na salvação do Senhor, pois ele é fiel. Glória a Deus. Louvo ao Senhor, eis o caminho, filho, vem. Estou aqui, a minha vida a Deus pertence, mais ninguém. Estou aqui, a minha vida a Deus pertence, a mais ninguém. Salve pra todos os nordestinos, principalmente a Paraíba. Um salve pra minha cidade natal, Itaporanga. Pros manos do Conjunto Chagas Soares, Rua da Vagem. Salve, salve, Altas Neves, Boa Vista, Mãe Borrego. Conjunto Miguel Morato e sem esquecer da minha Quebra de Rocha, Bairro Bela Vista. Um abraço a todos da minha família. Salve, salve, João Pessoa. Tamo junto e misturado. Aê, junto com o Senhor, agora e sempre, abençoados. Glória a Deus. Porque tamanha judiação, eu perguntei.